partir de agora, Mesa de Bar. O melhor do brega, pra você ouvir em alto e bom som. Mesa de Bar, pra você não parar de curtir. Mesa de Bar. Muito bem, tá começando mais um programa Mesa de Bar aqui na sua Rádio Sucesso. Bom demais tá contigo, hein? Forte abraço aí pra galera com rádio ligado, volume escancarado, curtindo o somzão da boa. A partir de agora tem um show de brega pra você aqui na sua Rádio Sucesso. Prazer grande, hein? Eu sou o Samuca e nesse momento acontece a maior festa brega do rádio brasileiro. No ar, programa Mesa de Bar. Estou curtindo aqui o programa do Samuca. Helena, esqueça baby meu bem. Quero ter você perto de mim. Os velhinhos querem acabar comigo. Ninguém vai tirar você de mim. Papine, eu te amo, te amo, te amo. Eu estou apaixonado por você. Diamante cor de rosa, minha senhora. É meu e seu. Que sonhei, nada vai me convencer. Amigos, amigos, ciúmes de você. Não quero ver você mais triste. Você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague ternura antiga. Não quero ver você mais triste. Você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague ternura antiga. Malena, você lembra essa canção? Ela me faz lembrar tanto de você. Eu te amo. Eu te amo, Malena. Só quero ter você perto. Tudo que sonhei, nada vai me convencer. Amigos, amigos, ciúmes de você. Não quero ver você tão triste. Você é linda e não adianta nada. Não há dinheiro que pague ternura antiga. Não quero ver você tão triste. Malena, você é linda, eu ainda te amo, não adianta nada. Não há tudo dinheiro que pague você ternura antiga. Brega sem parar.

sou marido, amante ou coisa igual. Eu sei que tens um outro amor, já tenho um rival. É melhor decidir e acabar de uma vez. É melhor pra nós dois. É melhor pra nós três. Eu sei que tens um outro amor, já tenho um rival. É melhor decidir e acabar de uma vez. É melhor pra nós dois. É melhor pra nós três. Mãe, eu já disse, pô. Tô ligado no programa do Samuca, pô. Jovem outro papo, pô. Você não chegar na hora. Passou um minuto além e eu fui embora. Passou um minuto além e eu fui embora. Você só chegava atrasada. Eu perguntava o motivo, você não dizia nada. Eu perguntava o motivo, você não dizia nada. Feia pra mim e fingia zangada. Aí que eu descobri que você não era minha amada. Aí que eu descobri que você não era minha amada. Comunicando pra toda massa brega. Muito bem, de volta, programa Mesa de Bar, a alegria do seu final de semana, claro, um forte abraço aí pra você. Eu sou o Samuca, hein? E continuaremos juntos aqui no Mesa

Só Deus quem sabe o quanto te amo, o quanto eu te quero bem. És o meu mundo, meu paraíso também. Hoje tão triste, me lembro o dia que tu partistes, meu bem, deixando comigo tanta amargura e teu desprezo também. Eu suportei porque sou forte, mas eu chorei de dor. Juro, querida, jamais terei outro amor. É brega sem parar. Se peguei por amar você. Confesso que eu erraria outra vez. Seu amor é demais, me dá tanto prazer. Seu carinho me traz minha paz, meu viver. Não adianta fugir, querer se culpar. O amor é assim, chega sem avisar. Nosso amor é perfeito, é bonito demais. Me entreguei desse jeito, sem olhar para trás. Amor é pra mim tudo que eu sonhei, tudo que eu sonhei. Nossas formas se encaixam, o nosso amor é a lei. Deixa o tempo traçar um caminho pra nós. O nosso amor vai pedir pra ficarmos a sós. Não adianta fugir, nem querer se culpar. O amor é assim, chega sem avisar. Nosso amor é perfeito, é bonito demais. Desse jeito, sem olhar para trás. O que é certo e errado, a gente vê depois. Se amar é pecado, eu pequei por nós dois. No programa do Samuca, pô, do Adelso Papo, pô. Música. passado, não esqueço jamais daquele triste momento. Namorei uma garota, apaixonado por ela, que pedi em casamento. Colou seu lado nos meus, com um jeito apaixonado, ela então me revelou. Seu momento difícil, foi já tinha compromisso, assim ela me falou. Este meu coração é um coração bandido, está sempre arrependido das loucuras que me faz. Este meu coração é um coração bandido, está sempre arrependido das loucuras que me faz. Encostou sua cabeça lentamente no meu peito e começou a chorar. Disse estar arrependida, pois nunca em sua vida pretendeu me enganar. E dizendo envergonhada, me pediu que perdoasse sua cruel vacilada. E apertando a minha mão, disse adeus e foi embora. Esse coração escora, ainda vai me ligar. Das loucuras que me faz. Esse meu coração é um coração bandido, está sempre arrependido das loucuras que me faz. Esse meu coração é um coração bandido, está sempre arrependido. Samuca, comunicando pra toda a massa brega. Pois é, já de volta com o programa Mesa de Bar, aqui na sua rádio preferida. Forte abraço pra todo mundo curtindo, né? Que bom tá contigo sempre. Um abraço aí pra galera com o rádio ligado, volume escancarado, curtindo a boa, curtindo Mesa de Bar. No toca-fitas do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luvas um lencinho que você esqueceu. Num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. Num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu.

A vida é mesmo assim. Alguém tem que perder pra outro entrar no jogo. Perdoa, meu amor, se você descobriu que tudo foi um logro. Joguei um jogo franco, amei você somente e dei até meu pranto. Mas tudo teve fim. O amor findou pra nós, o amor findou pra de boa.